Não tenha dor de mim. Esconde algo, mas não posso desvendar. Diz pra mim, quando é o fim? O fim. Pra que eu possa avisar meu coração, pra que ele não se abale tanto e nem me faça chorar por causa de você. Avisa-me.